Tu falou que é o responsável desse grupo. E não pede perdão. Que é o irresponsável desse grupo. Porque a pessoa. Você foi a culpada desse amor se acabar. Chega a botar a mão na cabeça. Por favor, que grupo? Que grupo? Parada é esse? Gente, vamos socializar! Vamos socializar! Porque é melhor a gente fazer alguma coisa! Vamos fazer alguma coisa, porque ficar parado não dá mais não! Tem que fazer, tem que correr atrás! Porque homem não chora!